2001, onde o verso sem viver só envergonha seus tios. Tu veio cheio de caô, pô, não vou ser eu que vou vir te cobrar, não. Tu veio cheio de caô, pô, não vou ser eu que vou vir te cobrar, não. O mundo é inacreditável, tudo pagável. Quem mente cai, quem trampa sai do braço. Pisar em solos inabitáveis, eu já cansei de ver. Meus olhos já viram merda demais por aqui. Meu foco é outro, eu tô por tudo. Mesmo que esse todo mantenha todo mundo no foco de querer tudo. Quanto mais tu vim falar, mais boto minha voz pra cantar. Quanto mais tu falar, mais coloco a voz pra cantar. Não. Quanto mais tu falar, mais boto minha voz pra cantar. Outra madruga virado, buscando inspiração do além.